E agora, nós vamos para a terra do blues. O próximo número. Muita gente acha que blues e jazz é a mesma coisa. Não é. São irmãos, mas não é a mesma coisa. A Billie Holiday, uma vez, disseram para ela se ela era cantora de blues. Ela falou, não, sou cantora de jazz. No fundo, trocando em miúdos, a origem é a mesma. Esse blues, que vocês vão ouvir agora, foi um blues. Eu estava no Delta do Mississippi. Foi um blues que eu recolhi no Delta. Eu estava passeando pelo Delta, vi o blues ali no chão, jogado. Recolhi o blues. O blues que nasce no Delta do Mississippi vai para Chicago, onde surge o Chicago Blues, porque as populações negras, na época da recessão, foram para as grandes cidades em busca de emprego. Esse é um dos blues que foi do Delta para Chicago com eles. Stormy Monday Blues. No. melhor. Agora, Tomate, pega daí. Of the week is also sad.